ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, a sua rádio. Vamos até às 14 horas, hoje um pouquinho mais, viu, de 14 horas, porque estamos recebendo aqui o Carlos Porto, chefe da Vigilância em Saúde aqui de Guaranésia. Esse foi um homem que trabalhou muito, mas muito esse ano, com certeza, com os números alarmantes, né, que tivemos aí de dengue aqui no nosso município, e a gente quer que ele trabalhe pouco agora, pelo menos no final do ano, que a gente não tenha tantos casos. Tudo bem, Carlinhos? Seja bem-vindo mais uma vez ao Expresso. Tudo bem, Antônio Cláudio? Obrigado e boa tarde a toda Guaranésia e região. Esse ano foi o ano, né, Carlinhos? Questão da dengue aqui em Guaranésia, né? Que coisa, né? É, esse ano foi o ano mesmo. Final do ano passado e começo desse ano, né? Tivemos aí mais de 800 casos de dengue na cidade. É, infelizmente, né, que já é um número que a gente não queria ter, zero, mas infelizmente não foi possível, né? Carlinhos, mas o que que aconteceu? Já, eu acho que eu já até fiz essa pergunta para você, mas não custa repeti-lo. O que que aconteceu? Por que que a gente teve tantos casos assim? Então, Cláudio, depois de ter o primeiro caso em Guaranésia, a gente sempre vai ter esses casos, tá? Porque o mosquito pica uma pessoa que está com o vírus, não depois de muito tempo que a pessoa teve dengue, certo? Uma pessoa que está com a doença, ele pica e transmite para outra. Então, infelizmente, depois que você teve o primeiro caso, que foi lá em 7 ou 10 anos atrás, não lembro direito, então sempre vai ter. Tá, foi aumentando ou não? Foi aumentando ou não. Esperamos que tenha pouco, entendeu? O que que nós temos que fazer? Nós estamos aí com 10 agentes da Vigilância em Saúde trabalhando. Nós estamos com mais quase 50 agentes dos PSFs de Guaranésia e da Prata trabalhando também, que a partir desses casos os PSFs também estão ajudando a epidemiologia a trabalhar. Continuam ajudando, não foi ajudando. Só durante a crise. Não foi, porque isso é o governo se pôs para todos trabalharem junto, graças a Deus, que isso é uma coisa, desde quando eu entrei na prefeitura, eu falei que a gente tinha que trabalhar junto. Porque a prefeitura é uma empresa e a empresa não pode trabalhar separado dos setores, tem que ser todos juntos. É. Tanto a saúde, quanto a obras, quanto a cultura, todos têm que trabalhar juntos. Então, os PSF estão fazendo um grande trabalho, graças a Deus, junto com as endemias dos nossos agentes. E estamos tentando o máximo possível conscientizar as pessoas. Agora começou a chuva, né? Nós precisamos da chuva, porque sem a chuva nós não temos a nossa plantação, nós não temos nosso alimento, mas com a chuva vem os pernilongos também, vem o mosquito da dengue. Então todos nós temos que tomar muito cuidado. Acabou de dar uma chuvinha nesse minuto aqui, né? Esse minuto, se tiver uma sacolinha plástica jogada no terreno que alguém jogou, ela vai estar empoçada a água e dali vai nascer o mosquito que vai transmitir essa doença terrível. O Carlinhos, mas a gente teve esse aumento aí para 800 casos, isso 800 casos registrados ali, né? Não, sim, registrados. Com certeza, porque muito mais. Tem casos que a gente não fica nem passou sabendo. De mil. Né? Acredito que sim. Né? Mais de mil casos acredito em Guaranésia. Acredito que sim. Numa cidade de 20 mil habitantes. É um número muito grande. É um número expressivo. É. Né? No ano anterior, quantos casos foram registrados? Eu não lembro assim de cabeça. Aumentou o quê? Não, aumentou aí uns 200%? Uns 300, 400%. Aumentou. Acho que nós tivemos aí uns 150, 200 casos. Mas foi uma falha, Carlinhos? Uma falha da vigilância, então, uma falta de investimento, uma questão de conscientização da população? Para mim, falar que foi uma falha é difícil, para falar que foi falta de investimento também, porque investimento a gente teve, né? Mas aumentou no Brasil todo. Para mim falar assim, mas aumentou tudo, então fico por isso mesmo. Não fico por isso mesmo. Tá errado, não podia aumentar. Então, quer dizer, pode ter uma falha nossa, né? Do poder público, pode. Mas teve uma falta de conscientização das pessoas também, né? Porque, Cláudio, eu não tenho como mandar um agente na sua casa uma vez por mês fazer limpeza do quintal, né? Não tem como eu te mandar isso. Não tem cabimento. A sua casa, você tem que limpar. A minha, eu tenho que limpar. Né? Então, quer dizer, é conscientização. Sempre vai ser conscientização. O poder público tem a falha também, né? Mas se nós trabalhar junto, a população com o poder público resolve o problema. E como deveria ser feita essa conscientização, então, Carlinhos? Porque a gente vê na televisão todo dia, tá falando de dengue. Aqui na rádio a gente manteve o esporte falando, sim, de dengue, sai todos os dias. O que que tá faltando, então? A gente minha, uma das agentes, semana passada foi numa casa fechada e viu que tinha lixo jogado no quintal, mas não tem ninguém morando naquela casa. Aí ela foi, me falou, ó, vai no dono e notifica, que a ordem é essa, notifica, que na segunda notificação vai ser multado. Ela foi, notificou, no mesmo dia, o dono ligou para mim, falou: Carlinhos, mas não mora ninguém lá, como é que tem aquele lixo? Eu falei: não sei. Você tem como você abrir a casa para mim? Fui lá, eu e outra gente, olhamos, verificamos que o vizinho pega o lixo da casa dele e joga atrás do muro. Como pode um negócio desse, Antônio Cláudio? Como é que uma pessoa vai pegar pegar o meu lixo e jogar no muro do meu vizinho, sendo que o lixeiro passa na minha rua todo dia para recolher o lixo? Não, e ele que vai ser prejudicado, né? Porque ali, naquela casa fechada, não mora ninguém, e ele mora do lado. Então, é conscientização. Mas uma coisa sem cabimento. Está faltando, então, mais divulgação? É isso? Não, que tá, eu acho que a pessoa. Essa pessoa que faz isso, não adianta ter conscientização. Ela não vai aprender, ela vai aprender pela multa, pelo mal, alguma forma. De alguma forma. Agora, de repente, tem alguém naquela casa que não está raciocinando direito e faz um negócio desse, não sei. Nós conversamos lá, ficaram de resolver o problema sobre isso, né? Depois eu vou verificar se resolveu, senão eu vou ter que voltar na casa da pessoa. Mas eu falo assim, o ser humano hoje parece que está preocupando com outras com coisas que não deveria preocupar e não preocupa com o próprio ser humano. O Carlos Barbosa, boa tarde. Queria saber por que as denúncias de locais de água parada não foram verificadas. Sei do baixo efetivo, mas as denúncias, né, estão mostrando o problema. Sim. Todas as denúncias são verificadas ou pelo baixo efetivo não dá para verificar? Não, a gente tenta verificar, tipo essa água parada, não sei que local que é aquele que quer dizer. Muitas pessoas ligam para nós e falam assim, ó, tem um bueiro na porta da minha casa que está empoçando água faz muito tempo. Eu passo para o setor de obras verificar esse lugar. E depois a gente até vê se arrumou, mas só que não tem como. Qual que é a porcentagem do arrumou, Carlinhos? Tá pouca, viu, a porcentagem. Entendeu? Mas a gente fica de cima do setor de obras. Então não é a vigilância que vai desentupir um bueiro, mas o setor de obras tem que fazer esse trabalho. A gente cobra também e as pessoas falam que tá com pouco efetivo, mas não sei te falar quanto a isso. Tá. Hoje lá na vigilância eu tô com. No limite, nem muito nem pouco. Tô com alguns funcionários afastados, porque foram candidatos e estão voltando na semana que vem. Não voltaram até hoje? Não, o funcionário público tem uma regalia para ser candidato que eu nunca vi na minha vida. Eu particularmente não concordo com isso. Mas eu acho que a pessoa tinha que trabalhar, mas a lei é essa, né? Quem sou eu para discutir a lei? Carlinhos, eu já ouvi também muita gente reclamando dessas casas, né? Que o pessoal faz financiamentos. Por algum motivo deixam de pagar o financiamento, acabam perdendo as casas e as casas ficam aí, da Caixa, de outra instituição financeira, ficam fechadas e a vigilância não tem acesso a essas casas. Como é que está sendo feito esse trabalho? Então, essas casas, quando a gente procura ver quem é o proprietário, se vê que está na Caixa, se está no banco, a gente vai atrás dessas empresas, desses órgãos, para nos liberar a chave para olhar essas casas. Então, assim. Mas vocês são atendidos? Somos. Todas as vezes? A Caixa Econômica teve uns dois casos que foram lá arrumar a chave para nós. O Sicoob também já foi e abriu. Teve uma casa que estava com problema, eles foram lá, limparam. Então, quanto a isso, não tem como reclamar, não. Tem algumas que está em inventário, não está no nome nem de um, nem de outro. Essas é complicado. Mas e aí, como é que faz? Se a gente vê que está com muito problema aquela casa, tem que ser judicialmente. Também que é burocrático. Porque na televisão fala assim, ó, agora foi liberada a lei que a pessoa pode ir lá arrombar e entrar. Mas como eu vou lá arrombar um cadeado de uma casa e entrar, eu tenho que ter um suporte jurídico. Eu não vou entrar na casa de uma pessoa sem ordem, porque se sobrar para mim, eu quero ter um respaldo. O córrego do Brito é criador de pernilongos e bichos peçonhentos. E de quem é a responsabilidade? Eu cuido da minha casa, porém não adianta muito, pois sou vizinha desse córrego. Não vejo muita preocupação dos órgãos competentes em relação a isso. O que pode ser feito então? Quanto aos córregos que cortam a nossa cidade, é uma coisa que sempre teve nos planos de governo de todos os prefeitos, canalizar, tirar o esgoto deles, fazer uma manutenção periódica. Isso aí eu acho que o setor tinha que fazer, não é o setor de vigilância. Eu estou com um funcionário que foi contratado há uns 4 meses para mim, um funcionário braçal, e ele está fazendo a limpeza do córrego do Brito, né, que é o que passa ali no Novo Horizonte. Eu pedi para ele limpar toda aquela área lá perto, só que ele limpa hoje e amanhã tem lixo jogado lá. A própria população então, vai lá e deposita o lixo. Aí vai falar assim, mas quem que é? Eu não sei. Eu não estou lá de madrugada para ver, o meu funcionário também não, funcionário da prefeitura. A gente fala meu, mas é o modo de dizer, tá? O funcionário da prefeitura não. Não dá para ficar ali 24 horas. Mas já aconteceu. A semana passada isso. Ele limpou, no outro dia tinha lixo jogado lá. Então eu peço assim, deixa o lixo na porta da sua casa. Não tem necessidade de você levar na avenida de baixo. Mas o lixeiro não entra na minha casa. Não, se não entra aí, nós vamos reclamar no setor, certo? Porque ele tem que passar lá. Se ele passa 3 vezes na semana, ele tem que passar 3 vezes na semana. Se é todo dia, é todo dia. Tem setor da cidade que é um dia sim, um dia não. Mas ele passa lá. Não adianta você pegar teu lixo e levar lá para baixo, porque lá vai ser esparramado, tem cachorro, infelizmente ainda tem cavalo solto na cidade, que a gente está tentando resolver. Vamos entrar nesse assunto. Vamos então lá. Logo de cara, tentando como resolver esse problema aí, vira e mexe no programa que a gente tem durante a semana, eu recebo fotos aqui de animais percorrendo, né, as ruas do nosso querido município. Foi feito um pequeno curralzinho lá no departamento de obras, tá? Que não comporta mais que 3 cavalos lá, tá? Já teve várias vezes esse mês passado que a gente apreendeu animal na rua, colocamos lá dentro, os donos foi lá, pagou multa e tirou. Se tiver na rua de novo, nós vamos pegar, prender lá dentro e vai ter que pagar a multa de novo para tirar. Uma hora eles vão cansar de pagar e vão dar um jeito nesses animais. Quanto que é a multa, Carlinhos? A multa, acho que é lá no tributo que cobra, mas é em torno de 50 e poucos reais a apreensão, mais 30 e poucos por dia que ficar preso. É barato. Pouco. Eu acho que tinha que aumentar para poder doer um pouco mais no bolso. Há algum tempo atrás, uns 2, 3 meses atrás, a gente teve até uma denúncia feita aqui, no programa aqui, de um animal que tinha sido preso, não sei se é nesse mesmo local, e ficou o final de semana inteiro lá, sem água, sem alimento. Então, quatro meses atrás. O dono desse animal até falou para mim isso na rua, eu falei, você tirou fotografia? Não tirei. Você tirou fotografia de quem quebrou a parede para tirar os animais lá no fim de semana também? Porque quebraram a parede na marreta e tiraram. Não, então quer dizer, então o que você está me falando não procede, porque eu pus água lá, acompanhei pondo um tambor de água e jogamos capim. Agora, se o animal fica solto para a rua, comendo lixo, e isso aí não é maus tratos, e quer falar que a prefeitura prendeu e está tendo maus tratos. Eu acho que está errado o parâmetro. O parâmetro aí tá meio errado, né? Então, porque depois que prende, tem maus traços. Quando está solto, não tem. E tem, né? tem muito animal. Todo dia tem denúncia, Carlinhos? Todo dia. Tá? Nós prendemos esse, pagaram a multa, depois passou uma semana, prendemos outros, e nesses outros que nós prendemos, foi 2 moleques lá no pátio, e arrombou a cerca lá e levou os cavalos embora sem ordem. Eu fui na polícia, fiz o boletim de ocorrência. Tá? Fiz por quê? A polícia não ia atrás deles porque não ia achar. Eu nem sei quem que é o moleque, não sei o nome, né? Não conheço esse pessoal. Sim. Né? Mas fiz para respaldar. Para respaldar nós que tinha prendido o animal e os moleques foram lá e pegaram dentro do pátio da prefeitura. Né? Então, quer dizer, a gente faz a nossa parte, mas está faltando mais coisas para ser feita. Está faltando a participação e a colaboração da população, de outros setores da prefeitura. Sim, né? Sim. E se isso não acontecer, Carlinhos, a gente vai então ter um repeteco, um bis. Isso, vai. As questões da dengue de novo. Vai ter um repeteco. A gente vai ter mais de 1000 casos de novo. Se nós todos não cuidarmos, podemos ter. Hoje não tem nenhum caso. Já está fazendo aí uns 5 meses que não tem caso algum na cidade. E nem na região. Mas se começar a ter na região o deslocamento de uma pessoa para Guaxupé, para Mococa, para Seburgo, de lá para cá, a gente acaba transmitindo essa doença. Então, todos nós temos que tomar muito cuidado com a água parada em casa. Não podemos deixar aquele potinho lá esquecido atrás da geladeira, aquela água que cai da geladeira que pode ter muita foco de mosquito, água de cachorro que põe lá pro cachorro e fica uma semana sem ir lá ver. Então nós temos caixa d'água estampada, cano de parabólica, tudo isso tem que tomar cuidado. Infelizmente a gestão do senhor João Carlos não deu prioridade para a saúde tanto da população quanto o município, e a epidemia de dengue do nosso município foi um reflexo do abandono da saúde do poder público municipal. Gostaria que o Carlos Porto desse um parecer em cima desta minha indagação. É o Elton quem mandou a pergunta. Falar abandono de saúde, isso eu não concordo não, Elton, tá? Porque o pessoal da saúde está trabalhando muito, tá? Não só na área da vigilância, como nas outras áreas de saúde. Pode ter um caso ou outro que não fez uma cirurgia, que não tem um exame, que eu não vou entrar nessa, porque eu não sei disso, então não tem como eu falar, tá? Mas o atendimento, a gente tenta atender melhor todas as pessoas possível, né? Eu acho que a saúde foi um total no Brasil inteiro, né? O caso da dengue não foi um descaso, não. A gente tentou fazer um trabalho junto com a população e vamos continuar tentando, tá? Eu acho assim, nós todos temos que nos ajudar. Eu tenho que me ajudar, você e assim por diante. Todo mundo, né? Pode ter acontecido alguma coisa que não satisfez a pessoa, mas isso acontece mesmo. Mas não foi um abandono todo assim, não. O Jefinho, que é motorista, acho que ele ainda é motorista do caminhão do lixo, está dizendo aqui: eu mesmo encontro com animais desde as 5 da manhã comendo lixo. Então. Está dizendo aqui. Ô, Carlinhos, a gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente continua nesse bate-papo. Quero saber agora. Prevenção para esses casos de dengue. O que a gente vai fazer, o que a gente vai trabalhar a partir de agora, então? Programa Expresso. Programa. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É Destaque, está no Expresso. É Destaque, está aqui no programa Expresso. Estou recebendo aqui o Carlos Porto, chefe da Vigilância em Saúde aqui de Guaranésia. Antes da gente falar sobre os trabalhos e as campanhas para prevenção, para prevenir, né? Que não tem os mesmos números alarmantes de dengue este ano, ô Carlinhos. Tem o Vanderlei aqui, mandou a seguinte: na verdade não é uma pergunta, é uma sugestão. Ele disse que o animal na rua deve ser preso, vendido e o dinheiro deve ser doado para uma instituição de caridade. Eu até concordo com isso também, né? Tem que ter lei para isso. Hoje a lei permite que a gente apreenda o animal e seja cobrada a multa para a pessoa retirar e dar um destino certo para ele. Se por acaso ficar mais de 7 dias preso, nós podemos doar para uma instituição. Tá? Essa é a lei. Carlinhos, a gente está falando de animais de grande porte, mas e cachorro, gato, como é que fica? Não tem lugar para. Não tem lugar para recolher, não tem lugar para tratar, né? Infelizmente. A gente tem um número muito grande. Nós temos um número muito grande, infelizmente na vigilância nós não temos nem medicamento para socorrer um animal na rua se acontecer alguma coisa. A gente tenta fazer o que pode. Tivemos uma campanha de vacinação canina. Agosto e setembro, né? Como é que foi o resultado final dessa vacinação? Nós vacinamos 3.054, se eu não me engano, animais. Dentro da cidade, Prata e zona rural. Nós ficamos um mês vacinando Guaranésia, município e Prata, um dia em cada lugar, que você mesmo divulgou para nós. E ficamos o mês de setembro na zona rural. O nosso veterinário está afastado da prefeitura, foi contratado uma veterinária para esse período, né, para fazer esse serviço. E na zona rural eu acompanhei, porque nós estava sem motorista e precisava fazer. Então eu acabei indo de manhã até 2, 3 horas da tarde, depois já estava aqui na cidade. O Carlinhos, e foi atingido 100%? Dá para saber isso? É, pela proporção, né, a porcentagem, foi atingido mais de 100%. Agora não dá para mim saber se foi todos vacinados, entendeu? Porque o Ministério dá uma porcentagem por número de habitante, seria o número de animais. Em Guaranésia seria? Seria 2.990 animais. Então, a gente ultrapassou. Ultrapassou. Agora, para a gente falar que foi 100% vacinado, fica difícil, porque de repente um animal de rua, vários sítios que a gente foi, estava com o portão fechado, e eu vi o animal lá dentro, mas como que eu vou entrar na propriedade de uma pessoa, vacinar aquele animal sem a ordem do dono? Eu não posso fazer isso. Essa questão dos cachorros soltos nas ruas aí de Guaranésia, qual que é a solução para você? Eu acho que uma solução a longo prazo seria ter um local para a gente fazer uma cirurgia nesses animais, pelo menos nos cachorros, né? Castração. Não na fêmea, no macho. E aí, a longo prazo, ia diminuir esse índice. O problema ia diminuindo. Né? Então, seria castração. Você leva para um lugar, tipo, começou a fazer lá no presídio, o Guaxupé começou a fazer uma parceria. Não sei se isso é viável para o município, porque para mim falar em valores, em dinheiro, eu não sei te falar isso. Não a faço ideia parte. Se fizesse a ideia seria um consórcio, um né, da consórcio, região, Guaranésia, Guaxupé, pelo acho menos. Cerburgo também. Faria lá no presídio, castraria esses animais, o preso fazia a manutenção ali, a limpeza, né? Os cuidados ali. E até animais de grande porte poderiam ser apreendidos lá. Né? Mas isso está distante de acontecer. Não sei, vamos aguardar, né? Porque eu acho que agora, nesse restante de ano, não vai acontecer isso, né? Mas de repente pode ser para o futuro. Teve algo que eu briguei bastante com você aqui, que foi a questão das multas, né? Dos terrenos. A gente brigou várias vezes. Brigou não, discutiu. É o modo de dizer. Deu certo? Multou muita gente? Não multou? Então, foi aprovada a multa para dengue, né? Onde tiver foco de dengue, a gente tem como multar as pessoas agora. Não a pessoa, e sim o proprietário da residência ou do terreno. Né? Porque não tem como você multar a pessoa no CPF dela, mas tem como multar o proprietário daquela casa, daquele terreno. Foram vários multados, tá? Até teve gente que foi lá reclamar comigo, mas infelizmente eu não tenho nem que escutar uma reclamação dessa. Se achou o foco lá, tem que ser multado, não interessa quem, não interessa se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre. A gente tem que fazer o serviço sem pensar em quem que está atingindo. Tem que ser feito o trabalho. Foram feitas muitas multas? Foram feitas muitas multas. Algumas foram pagas, algumas não, e isso aí vai para a dívida ativa, aí toda uma burocracia de prefeitura. A gente não entra no mérito. O Jefinho mandou aqui outra: no aterro está tendo muitos cachorros e até andou matando um bezerro de um amigo dele. O que deve ser feito, o que pode ser feito? Eu ouvi dizer isso também, tá? Reclamaram que matou uns bezerros lá por perto. Infelizmente, Jefinho, eu não tenho o que fazer. Teve uma vez que um outro funcionário da prefeitura falou: precisa tirar aqueles cachorros de lá. Eu falei: mas eu vou tirar e pôr aonde? Eu não tenho onde pôr. Para mim tirar um animal que está lá no aterro, trazer para dentro da cidade ou para mim levar para outro lugar, eu tô cometendo até um crime. Sim. Então eu não vou fazer isso. E com a caminhonete da prefeitura lá fazer um trabalho soltar na outra cidade. Mal feito desse. Né? Então eu não posso fazer. Né? Então, infelizmente, eu não tenho o que fazer sobre isso. Né? Estão de mão amarrada nesse assunto. Ô, Carlinhos, e questão agora, vamos falar de prevenção. O que que a vigilância está preparando, está trabalhando para que os casos de dengue não se repitam esse ano? Bem, dona Cláudia, nós estamos fazendo visita casa a casa, tanto os agentes da vigilância quanto os agentes de saúde dos PSF. Estamos orientando as pessoas, panfletando todas as casas. Agora volta, o Wilson volta a trabalhar semana que vem. Vamos continuar com as palestras nos bairros, nas escolas. Estamos tentando fazer a prevenção, conscientizando as pessoas, como sempre é essa conscientização. Estou com um funcionário lá, que é abraçar o Marcelo, ele está limpando a beirada do córrego aqui ali no Novo Horizonte, para a água correr um pouco melhor. Depois dali eu vou mandar ele lá para o Parque do Trevo, tá, para dar mais uma limpada lá, mas é um funcionário isso. E o setor de obras também, estou vendo que tem dia que eles estão também limpando esses setores, né? O setor da prefeitura, que são os PSF, que é o pátio, a gente está também olhando isso direto para não ter problema. E peço para a população, olhem suas casas, olhem seus terrenos. E as calhas, né? Você uma vez me alertou as aqui, calhas que muita gente esquece, né? E o cano da parabólica também, que a gente falava, mas não é possível que... É possível, infelizmente eu andei furando alguns canos de parabólica, até no PSF, aí é água, entendeu? Então eu peço para a população, não tem como a prefeitura olhar essa parte das casas de vocês, isso vocês têm que fazer, é um trabalho para a saúde da família, né? Então eu cuidando da minha casa, eu estou cuidando do meu filho, da minha filha, da minha esposa, né? Então vamos nós todos de mãos dadas fazer esse trabalho. Você sente que é um trabalho, Carlinhos, que muitas vezes não dá resultado? Porque quanto tempo já que a gente vem aqui batendo nessa mesma tecla e não surtiu efeito, que tivemos 800 casos. Se tivesse tido resultado, não tinha tido os 800 casos. Não, mil, não, né? Tem alguma coisa errada nesse meio de campo aí que ainda não se descobriu e precisa ser feito de forma diferente? Então, Dona Cláudia... Multar não seria, talvez... Então estamos... Porque muita gente chega a multar a pessoa que é pega em seguidas vezes, né? Sim, com foco dentro da casa. Será que a solução não é essa? Então, mas nós estamos fazendo isso também, né? A multa já está sendo aplicada. Então, se você for na minha casa, você pegar um foco na minha casa, na segunda vez que você voltar na minha casa, se tiver um foco, eu posso ser multado? Você vai ser multado. Você não pode ser, não. Você vai ser multado. Bom. Então, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Para mim era só terrenos. Não. Então, atenção, população. Principalmente talvez dentro isso... de casa. Talvez isso muita gente não saiba, né? Não, está sendo multado. Várias pessoas já foram multadas. Nesse começo do ano, porque a lei foi sancionada no finalzinho do ano passado. Então, janeiro já teve várias pessoas multadas. Depois parou de achar foco, não está... Tá parada a multa também. Então, mas amanhã começou a achar. Esta ação começou muito no final já da epidemia, sim. Né? Então talvez muita gente não surtiu tá sabendo. O efeito. Mas então é bom a gente lembrar a toda a população. Se for pego foco de dengue na sua casa, vai né? ser uma vez não vai ser multado. Primeira vez orientação. É um aviso. Né? Depois de um mês, dois meses, já que passa. Voltou, né? A cada um mês e meio tá voltando. Voltou na sua casa, pegou novamente o foco, multa. Multa. Essa voltou. Acho que agora sim a gente vai conseguir melhorar essa situação. Ainda mais, voltou depois, pegou foco de novo, a segunda vez, a multa é dobrada. Ela vai de 200 a 600 reais, podendo ir de 400 a 1.200 reais. Entendeu? A segunda eu vez. Acho que agora sim, cara. Não, a lei já está aí. Infelizmente. Lei é para ser cumprida. É. Né? Se ela é boa ou não é, mas está tão difícil, vai ser multado. Fazer o quê? Faz certo. Não deixa água parada em casa. Uma confidência que agora, de vez em quando, liga algum político lá, você está multando meu amigo aí, não tem jeito de quebrar essa? Não ligou, não. Mas, não. Mas se ligar, não vai adiantar também. Pelo menos certo, comigo não vai adiantar. Carlinhos. Pode ser político amigo, pode não ser, não tem... Não... Pode ser o Papa, Antônio Kraut. Já que a gente falou de política, esse não é um assunto do que você vê aqui, mas o seu partido, Solidariedade, apoiou o Laércio. Apoiou o Laércio. Como é que vai ficar a questão? Você vai continuar no cargo lá na vigilância? Não, o Laércio é o prefeito, ele decide. Ah, é? Tá certo. Joaquim, esses canos das placas da rua também acumulam água, né, Carlinhos? Antônio Cláudio, os canos, foi falado desses canos, desses postinhos novos. Sim, a gente já falou até sobre foi, isso. E foi eu e o Juninho, que é o veterinário nosso, em vários postinhos, furamos eles, não saiu uma gota d'água depois de uma semana de chuva. Então, pode ser que em algum lugar tenha. Um ou outro ponto. Mas não acredito não, porque esses postinhos foram colocados na terra, né, eles são oco, e concretado em volta. Então, quer dizer, a terra ali, ela vai chupar a água, vai infiltrar, tá? Então, nos postinhos eu acredito que não, mas nas antenas parabólicas eu tenho certeza que sim. Pessoal, fique de olho então. Carlinhos, muito obrigado, e o programa fica à disposição, não só o Expresso, mas o Alô Bom Dia, para que você precisando aí para divulgar qualquer coisa, o programa sempre estará aberto. Não, eu sei disso, você sempre deu muita abertura para a gente, muito obrigado, agradeço muito o trabalho que você faz para nós lá da Vigilância. Valeu, tá? Carlinhos. Obrigado. Grande abraço. Vamos aqui para o intervalo comercial